soldado do Senhor, guerreiro, tem o seu valor. Você é soldado do Senhor, guerreira, tem o seu valor. Você é soldado do Senhor, guerreiro, tem o seu valor. Você é soldado do Senhor, guerreira, tem o seu valor. Ei, soldado, você foi alistado a fim de proclamar, anunciar a verdade eterna daquele que te alistou, e de pregar o evangelho a toda criatura. E não adianta você falar, se esquivar, dizendo que não está apto, capacitado para pregoar as boas novas de salvação. Queira ou não, lhe é imposta essa obrigação. Obrigação essa que não é nem por força, nem violência, mas é pelo Espírito Santo que o Senhor te enviou. Cumprindo sua promessa e com certeza através dele já nos capacitou. Agora é com você, o Senhor te chamou. No nome do Pai, do Filho e do Espírito, e se propague a salvação em Cristo. Você é soldado do Senhor, guerreiro, tem o seu valor. Você é soldado do Senhor, guerreira, tem o seu valor. Você é soldado do Senhor, guerreiro, tem o seu valor. Você é soldado do Senhor, guerreira, tem o seu valor. Não foi vós que me escolheu, mas foi eu que escolhi a vós, para que ide e dais fruto, seu fruto permaneça, para que tudo pedir ao Pai, o Pai conceda. De maneira que se nós somos diligentes, com certeza não seremos negligentes naquilo para qual o Senhor Jesus nos separou, nos alistou. Mas é preciso ser um soldado atuante, sempre constante, para que a sabedoria e entendimento que o Senhor derramou sobre nossas vidas seja para andar prudentemente no abrir da nossa boca, seja dada a palavra de confiança e segurança. Simples como a pomba e prudente como a serpente, sempre procurando se apresentar como um soldado aprovado, que não tenha do que se envergonhar, porque o Espírito do Senhor nos chamou para pregar com toda autoridade, por toda essa cidade, por toda essa cidade. Você é soldado do Senhor, guerreiro, tem o seu valor. Você é soldado do Senhor, guerreira, tem o seu valor. Você é soldado do Senhor, guerreiro, tem o seu valor. Você é soldado do Senhor, guerreira, tem o seu valor. Sejamos sábios e vigilantes, porque o inimigo da nossa alma busca cada dia nos lançar e implantar na nossa mente pensamento e raciocínio, para descaracterizar e invalidar o propósito para qual o Senhor Jesus nos separou, nos alistou. Mas ainda que o inimigo queira se levantar para tentar frustrar a obra que o Senhor tem a realizar através da minha, da sua vida, ele jamais conseguirá, porque a Bíblia diz, ela é bem clara quando ela diz que nem nenhum dos sonhos do Senhor pode se frustrar, porque muitas podem ser acertos, dado que Satanás possa nos lançar. Mas o propósito do Senhor Jesus prevalecerá, porque a terra com certeza passará, o céu também não mais resistirá, mas a palavra do herdeiro de todas as coisas não passará, e com certeza todas elas se cumprirá, se cumprirá, se cumprirá. Você é soldado do Senhor, guerreiro, tem o seu valor. Você é soldado do Senhor, guerreira, tem o seu valor. Você é soldado do Senhor, guerreiro, tem o seu valor. Você é soldado do Senhor, guerreira, tem o seu valor. Você é soldado do Senhor, guerreiro, tem o seu valor. Você é soldado do Senhor, guerreira, tem o seu valor. Você é soldado do Senhor, guerreiro, tem o seu valor. Você é soldado do Senhor, guerreira, tem o seu valor. Você é soldado do Senhor, guerreiro, tem o seu valor. Você é soldado do Senhor, guerreira, tem o seu valor. Você é soldado do Senhor, guerreiro, tem o seu valor. Você é soldado do Senhor, guerreira, tem o seu valor.